Royston 3761. Salvador, é o 32297. Muito boa noite. Israel, 32297, atenção 340. Quanto você pode me dar, Brice? Pode. Controle, Gol 645. Motorista está mandando algum no 236, cruzando 1500. 198 graus, 62, 19. Salvador, boa noite, Sinai, 62, 19. Toledo, 62, 19. Thank you. 98-3197, boa noite, Anitta. Controle Salvador, uma boa noite. Da 3197, da coluna 3197. 9-8, obrigado, mano.